para ti. A Maria não vai com todos, mas nós podemos ir ter com ela, não é? Então contamos com vocês. Tens que provar que me vais fazer feliz, porque eu não sou. A Maria vai com todos. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Nos protege, que nos guia. Está sempre consegui voltar a viver. E hoje sou feliz porque consegui voltar a viver. E agora chora e até implora, mas nada a ver. Já passou da hora e agora não amo mais você. Amando escondido, amor proibido, ela tentou fazer. O coração magoado, no peito apaixonado, cansou de sofrer. O coração magoado, no peito apaixonado, cansou de sofrer. Ora, então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos sexta-feira, 25 de outubro de 2019. Então, estou na presença de Lourenço com mais uma emissão de fim de semana à porta, das 9 ao meio-dia, e espero que passem uma boa manhã na nossa companhia com muita, muita música. Ora então, para quem trabalha, muita coragem, para quem está de férias também, muita coragem, e espero que vocês irão passar uma ótima manhã aqui na companhia da vossa rádio, a Rádio Arco-Íris 92.6 Orleão. Ora então, vamos continuar com a música, e então vou continuar com Maria Lisboa, que diz por título Cuidado com a Língua. Então, esta artista estará presente aqui no dia 9 de novembro, na sala de festa de Multissom em São João de Belão, no baile que a nossa rádio vai vir hoje. De novembro.

Ora, pois é, 9 horas e 22 minutos. Pois eu, linda canção da Roseira. Não, eu não digo o nome do artista, mas eu acho que vocês conhecem por a voz. Ora, então, vamos continuar com a música. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM. En couleur. En couleur. E continuamos com Maria Lisboa. Meu fado. Há quem diga que o fado é amargura. Há quem fale que o fado é sofrimento. Mas quando canto, o céu fica iluminado por ouvir cantar o fado. Sentimento. Há quem diga que o fado é desespero. Há quem fale que o fado também é dor. Mas quando ouço o trinar da guitarra, faz-se silêncio na sala e eu canto com amor. Estão 9 horas e 27 minutos e vamos falar um bocado da meteo aqui em Orleão. Ora, tenho o tempo é com nuvens e qualquer gotas de chuva e a temperatura hoje de manhã faz 8 e pode ir até aos 17 à tarde. E amanhã o tempo é quase igual como hoje. Ora, então, e vamos continuar com a música. Ora, então, e continuamos

de amor que alguém te chama. Põe-lhes água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes são de quem me ama. Ora, então continuamos com o Quim Barreiro. Então ele diz, ele nunca gastes tudo. Há quem chame filhinho, grana, cacau ou dinheiro. O segredo é não gastar, o segredo é não gastar e ter um bom milheiro. A crise bateu à porta, metam esta na cabeça, não há pilim para gastar. Eu cá boto o meu pilim no milheiro rechonchudo e estou sempre a reclamar. Oh minha filha, nunca gastes tudo. Eu cá boto o meu pilim no milheiro rechonchudo e estou sempre a reclamar. Ora então, são 10 horas e 2 minutos, já passamos a nossa primeira hora do programa Fim de Semana à Porta. Ora então, e vamos continuar, e tenho aqui já um disco pedido que é da parte de Jerome para a sua mãe, que diz que ama-me com muitos carinhos e amor, e então ele pediu-me Maria Lisboa, então vou passar aqui o bem juntinho assim. Então vamos ouvir a Maria Lisboa. Dançar esta dança, bem juntinhos assim, gira o corpo e balança. Ora, então vimos de ouvir Maria Lisboa. Maria Lisboa, que foi pedido da parte de João para a sua mãe, bem juntinho assim. Ora, então, e continuamos com mais um disco pedido, que é da parte da Madame Esperança, para todos os doentes, e não esquecendo o Senhor Armando, que ele pede muita, muita, muita saúde e que tenha muita coragem, e para a sua mulher também, que está sempre ao lado dele, e que tenham muita, muita coragem. Então vamos ouvir o José Malhoa, Uma Rosa para Ti. Uma rosa para ti e um espinho para mim, por me ter apaixonado e por nunca ter pensado que podias rir de mim. Uma rosa para ti e um espinho para mim, que eu dei-te a minha vida, mas tu em contrapartida nunca me quiseste assim. Quanto amor e quanta pena por te ter amado tanto, por deixar que o coração falasse alto e que me enganasse assim. Uma rosa para ti e um espinho para mim, por me ter apaixonado e por nunca ter pensado que podias rir de mim. Uma rosa para ti e um espinho para mim, dei-te a minha vida, mas tu em contrapartida nunca me quiseste assim. Quanto amor e quanta pena por te ter amado tanto, por deixar que o coração falasse alto e que me enganasse assim. Amor, não tive sorte, nunca, nunca mais te vi. Baba, baba, baba.

Ora, então, 10 horas e 15 minutos, e então, como vocês vêm de ouvir, esta Maria Lisboa estará connosco no dia 9 de novembro, na São João de Belão, na sala de festa de Montição. Então vamos continuar com mais uma canção dela, e vai ser, diz ela então, que sente-se triste, e espero que no baile que ponha toda a gente alegre. Então vamos ouvir. Então vimos de ouvir Maria Lisboa, que estará cá no dia 9 de novembro em São João de Belão, na festa de sala de Montição. Ora, então eu tenho aqui mais uma dedicatória a passar, que é da parte de Madame Pinto, para seu filho Filipe e esposa e filhos, e não esquecendo a nossa rádio, a Rádio Arco-Íris. E então, por minha parte, eu muito obrigado. Então eu vou passar aqui uma música de José Malhoa, Nós Estivemos Juntos. Espero que seja do seu agrado. Então vamos ouvir. Nós estivemos juntos tão pouco tempo, num domingo que ficou em fim. Não queria brincar. Ora então, estão à escuta do fim de semana à porta na Rádio Arco-Íris 96.2. La FM en couleur. Ora então, e continuamos com Soul, bacalhau quer alho. Aí um bacalhauzinho com alho, passa bem, ó. Comendo até bagoso, arrepios na espinha. Depois com uma pinguinha, anima cá o rapaz. Quem quer alho, saladinha, com o bacalhau à brás. O bacalhau quer alho, é o melhor tempero. É comer alho, fica rijo como um pelo. O bacalhau quer alho, é o melhor tempero. É comer alho, fica rijo como um pelo.

para viver. Deus que me dê muitos anos para viver. tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Yeah.

tenha um. Vamos lá dançar, Maria.

eu e tudo o que é meu já te pertence desde o dia em que te encontrei. E por amor, se quiseres, morrerei. Amo-te mais do que a minha própria vida. Amo-te e não desisto de te amar. Amo-te, ouve esta voz de amor perdida. Amo-te e para sempre te hei de amar. E por amor eu farei tudo o que sei para tentar reaver o teu olhar brilhante. Iluminava o amor, dava calor nesses momentos de fogo em que fui teu amante. E por amor nem sou eu e tudo o que é meu já te pertence desde o dia em que te encontrei. E por amor, se quiseres, morrerei. Então são 11 horas e 2 minutos na nossa Rádio Arco-Íris 96.2. Então esta música que eu estou a passar é para o Sr. José, que é o nosso animador do desporto, Portas Abertas ao Desporto. E então ele dedica esta música para todos os animadores e toda a gente da Rádio Arco-Íris. E por minha parte, muito obrigado. Então, Sr. José, é para você e para todos os animadores da Portas Abertas ao Desporto. No olhar de uma criança, Coimbra fui visitar, Setúbal e Santarém. Então estamos à escuta de César Pedro e Dinis Cruz, Passeio a Portugal. A Fátima fui pagar uma promessa tão bem. Vi lugares encantadores. Agora vou dar passagem às novilhas dos Açores. Agora vou dar passagem às novilhas dos Açores. Da nossa terra, o corvo tão pequenino é um berço de embalar. São Jorge, o Deus menino, virado para a beira-mar. São Jorge, o Deus menino, virado para a beira-mar. Pico, faial e flores, graciosa Santa Maria, essa bela dos Açores, se eu pudesse dividia. Essa bela dos Açores, se eu pudesse dividia.

Quando acordei estava na cama da vizinha. Que sorte minha, que sorte minha. Quando eu acordei estava na cama da vizinha. Que sorte minha, que sorte minha. Quando acordei estava na cama da vizinha. Que sorte minha, que sorte minha. Quando eu acordei estava na cama da vizinha. Que sorte minha, que sorte minha. Quando acordei estava na cama da vizinha. Que sorte minha, que sorte minha. Quando eu acordei estava na cama da vizinha. Que sorte minha, que sorte minha. Quando acordei estava na cama da vizinha. Que sorte minha, que sorte minha. Quando eu acordei estava na cama da vizinha. Já não és o mesmo de antigamente. Toda a gente o diz, toda a gente o sente. De início pensei em mudar. Talvez fosse mal o meu amor. Fico desesperada sem ver o norte. Choro e lamento a minha sorte. Tu só dizes que o problema é teu, mas sabes, ele também é meu. Que se passa contigo, sou não tua mulher. Que se passa contigo, estou pronto e der e vier. Contigo, dá-me uma explicação. Que se passa contigo, sabes, dói no coração. Não tens que me amar para toda a vida. Talvez para o meu lugar haja outra mulher. Diz-me sofrer. Aceito mais isto passa. Não sou de viver na desgraça. Tu só dizes que o problema é teu, mas sabes, ele também é meu. Que se passa contigo, sou ou não tua mulher. Que se passa contigo, estou pronto e der e vier. Que se passa contigo, dá-me uma explicação. Que se passa contigo, dói no coração. Que se passa contigo, sou ou não tua mulher. Que se passa contigo, estou pronto a dar e vier. Que se passa contigo, dá-me uma explicação. Que se passa contigo, sabes dói. Ai, ai, ai, ai. Que se passa contigo, sou ou não tua mulher. Que se passa contigo, estou pronto e der e vier. Que se passa contigo, dá-me uma explicação. Que se passa contigo, sabes dói no coração. Que se passa contigo, sou ou não tua mulher. Que se passa contigo, estou pronto e der e vier. Que se passa contigo, dá-me uma explicação. Que se passa contigo, sabes dói no coração. Aldeias visitei, ai que alegria. Eu quero voltar de novo e

recebe beijos, Maria. Ora, então, 11 horas e 41 minutos e tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte da Maria do Céu para todos os doentinhos e não esquecendo a Rádio Arco-Íris, de todos os animadores e da minha parte muito obrigada e do prazer dela ouvir esta canção. Então eu vou passar aqui uma canção de Maria Lisboa, Leva-me Contigo. Então vamos ouvir esta bonita canção. A água nasce da pedra, a pedra nasce do chão. Um beijo nasce da boca e o amor do coração. A água nasce da pedra, a pedra nasce do chão. Eu peço desculpa porque a Maria Lisboa não queria passar, mas agora está, foi o Carlos Pires que começou, mas agora é Maria Lisboa, levo-te contigo. Então é da parte de Maria do Céu, um pedido para todos os doentes e não esquecendo a Rádio Arco-Íris. Quando apago a luz, em meus sonhos, amor, apareces tu. Abraço o teu corpo e peço que me leves contigo. Eu recordo os últimos dias, os últimos beijos. Que vazia deixaste a minha vida desde que estás tão longe. Se o futuro é nosso, não sei porquê, não sei porquê. Diz-me, Deus, porque escolheste levar meu amor. Nunca mais vou ouvir chamar-te princesa. Quero ver no céu as tuas mensagens de amor. Por favor, não te esqueças das tuas promessas. Esta vida triste vem depressa para mim. Tão fria, que diferente seria, meu Deus, se estivesses comigo. Como invejo a lua e o sol, quero ser uma estrela também. Fazer de uma nuvem a minha cama e dormir junto a ele. Se o futuro é nosso, diz-me, Deus, porque escolheste levar meu amor. Nunca mais vou ouvir chamar-te princesa. Quero ver no céu azul tuas mensagens de amor. Por favor, não te esqueças das tuas promessas. Salva-me desta vida triste, vem depressa para mim. te esqueças das tuas promessas. Salva-me desta vida triste, vem depressa para mim. Ora, então, 11 horas e 46 minutos e estamos quase a chegar à nossa reta final do nosso programa que tem o fim de semana à porta. Ora, então, e vocês não se esqueçam que no sábado para domingo muda a hora. Portanto, são 11 e atrasa uma hora só, serão 10h47. Não se esqueçam porque às 3 da manhã de sábado passa para as 2 da manhã. Ora então, e vamos continuar com a música e vamos ficar com Carlos Pires, Sem Te Dizer Adeus. Sem dizer adeus, tu vais embora.